Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Acabou escolhendo essa música entre uma leitura e outra, agora entre a proclamação do Evangelho e a pregação. Quando o senhor, no ato presidencial, nos chamou à condição, fui levado a fazer aquele gesto, voltarmos para a cruz. Então, como nós voltássemos para o senhorio de Jesus, pronunciando esse nome que liberta-nos de todo o pecado. Nos colocar sobre o senhorio do Senhor, que é a misericórdia. Você sabia que aquela conhecidíssima oração de Jesus no mundo oriental: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Você tinha se lembrado que era tirado do Evangelho de hoje? Não tinha, né? É, aqui na Canção Nova, graças a Deus, as coisas não se fazem produzidas. As coisas se fazem inspiradas. É o Senhor quem inspira. Ele não tinha se lembrado. Quando eles começaram a cantar, eu disse: por que é que o Nelsinho escolheu? né? Eu tinha certeza que você não sabia que era por causa disso, mas logo me veio a ligação. Realmente, inclusive os padres do Oriente, eles usam, é o terço bizantino, né? Então aquele terço, inclusive muito grande, eles vão repetindo centenas e centenas de vezes por dia: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Porque esta é a oração daqueles que querem realmente caminhar para a santidade, mas que começa lá embaixo, sabendo do próprio pecado, reconhecendo o próprio pecado e reconhecendo em Jesus o Salvador, e o único Salvador, o único capaz de nos tirar de lá e nos levar pelos caminhos da santidade. Vamos dar inspiração? Pode até mesmo pegar o seu terço e podemos começar assim: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Vai fundo. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. E na verdade, meus irmãos, muitos, muitos, muitos deixaram a vida do pecado e entraram para uma vida de santidade a partir desse chamado terço bizantino, também chamado a oração de Jesus, nós recebemos dos padres do deserto. Eles são chamados assim. Até mesmo muitos deles acabaram indo para o deserto, ou deserto mesmo, ou para uma vida de deserto, de recolhimento, por causa da vida que viviam antes. Daí tiveram a graça da conversão, mas tinham diante de si toda uma mudança de vida que eles não sabiam como fazer, até começando a querer viver cristãmente para valer, eles acabaram encontrando dificuldade, porque os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha maneira de agir, de pensar, de falar, a velha mentalidade, os velhos sentimentos os arrastava. E quando eles viam, o pecado os estava tomando. Romper com essa vida velha e começar uma vida nova, eles foram para o deserto. Mas impressionante, também no deserto eles perceberam que o pecado os acompanhava. Veja bem, eles já tinham tido a graça de uma conversão. Não eram pessoas cheias de pecado que de repente foram para o deserto, não. Já tinham passado por uma conversão. Mas nesse desejo de deixar o pecado e começar uma vida de santidade e trilhar cada vez mais uma vida santa, Eles perceberam que mesmo no deserto, aquilo que São Paulo diz, que o pecado que em mim habita, foi a leitura de anteontem, quando nós começamos esse acampamento. Esse pecado que em mim habita os acompanhava também no deserto. E eles sentiam as mesmas coisas, eles sentiam a mesma inclinação para o pecado. E que lindo! Foi através dessa oração simplicíssima que eles encontraram o caminho. Parece uma coisa até infantil, né? Ficar repetindo esta frase. Mas foi aí, proclamando Jesus, Filho de Deus. E aí está a grande proclamação: Salvador. Aquilo que São Pedro disse diante do Sinédrio: em nenhum outro há salvação a não ser nele, Jesus, porque nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Nós não somos salvos, nós não somos resgatados do mal, do pecado, da vida velha, apenas pela nossa boa vontade. Tire o seu cavalinho da chuva, não é somente a nossa boa vontade, não, é preciso a graça, é preciso a ação do Salvador. E veja, o Salvador é Jesus, e cada vez mais é preciso proclamar, saber e proclamar que em nenhum outro há salvação. Porque veja, meus irmãos, muita gente, até mesmo da igreja, está procurando Salvador e Salvador em tantas outras coisas humanas, em tantas outras filosofias, em tantas outras religiosidades, infelizmente se esquecendo próprio Salvador, do único Salvador. Aliás, é bíblico e é impressionante que o Papa João Paulo II proclamou, tem proclamado, e no ano santo ele fez questão de proclamar que em nenhum outro há salvação, citando São Pedro, a não ser nele, em Jesus. Eu sei que com muita boa vontade, nós homens, nós criaturas humanas, quereríamos que em outros houvesse salvação. Mas veja, a salvação não veio da terra, a salvação não veio de ideias, de ideologias, e a salvação não veio de homens que propuseram caminhos de salvação. Eu sei que com muita boa vontade, fundadores de religião quiseram encontrar um caminho para ir para Deus, um caminho de salvação, e inclusive um caminho de vida transformada, com muita boa vontade. Eles quiseram buscar princípios para que os adeptos dessas religiões vivessem uma vida boa, com princípios morais, uma vida elevada. Mas tudo que eles puderam fazer foram coisas humanas, tentativas humanas. Mas o que aconteceu? Deus teve piedade de nós homens. Deus viu que nós tínhamos sido vítimas do pecado. Nós não sabíamos, e certamente ainda não sabemos, o que é o pecado, o que faz o pecado na nossa vida, a atrocidade, a destruição que o pecado faz em nós, e como ele anula a gente, como ele prende a gente, como ele freia a gente e não nos deixa sair daquela situação, não nos deixa caminhar para a santidade. O Senhor sabia de tudo isso. Ele sabe o que o pecado é. Por isso ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso. Preste bem atenção. Ele pegou o seu filho único, por causa do pecado. Veja, foi uma troca impressionante que Deus fez, que o Pai fez, para libertar a humanidade, a nós, criaturas humanas, do pecado e das consequências do pecado. Ele pegou o seu próprio filho. Gente, não é qualquer coisa. Eu fico imaginando, claro, imagino de maneira humana, o diálogo entre o pai e o filho, o pai pedindo ao filho que viesse, que assumisse o pecado. Não é que o filho pecasse, não, ele não pecou, mas que o filho assumisse o pecado, isto é, as consequências do pecado, aquilo que São Paulo vem dizer, ele se fez pecado, cobrindo-se dos nossos pecados, para então matar o pecado na sua carne, indo até a cruz. Gente, que impressionante que Jesus assumisse o pecado em si, na sua carne, que o Filho assumisse o pecado na sua carne e aceitasse ir à cruz para matar o pecado na sua carne, ali na cruz, como São Paulo diz: aquele que morre já não tem mais nenhum julgamento, morreu. Era isso que o Pai queria fazer: matar o pecado na carne do seu Filho ali na cruz. Nós ainda não entendemos, e nem sei se nós vamos entender completamente este mistério. É um mistério, claro que não vamos compreender, é mistério. Só no céu nós vamos conseguir daí compreender a beleza daquilo que o Pai fez. Eu fico então imaginando o Pai pedindo ao seu Filho, porque o Pai estava pedindo muito, não estava pedindo apenas para o Filho abrir mão da sua divindade e se fazer homem, porque também isso foi pedido, mas isso era até fácil. Não só que o Filho se fizesse um conosco, mas que o Filho assumisse o pecado em si. Na expressão forte de São Paulo, ele se fez pecado. Ele não pecou, define bem São Paulo, mas de tal maneira ele assumiu o pecado, o nosso pecado, que ele se fez pecado por nós. E o Pai pediu que ele então fosse até a cruz, que ele se deixasse matar na cruz, para matar o pecado na sua carne, para nos ver livres do pecado. Eu fico imaginando o Filho vendo a dor do Pai, porque não foi simples obediência, não, foi muito mais, foi amor. O Filho viu o coração sofrido do Pai, porque o Pai sofria vendo a humanidade, vendo nós, os seus filhos, vítima do pecado, e cada vez mais estraçalhados pelo pecado, desfigurados nas suas feições de filho pelo pecado. Jesus, vendo a dor do coração do Pai, Jesus aceitou, e Jesus repetia e repetia: sim, Pai, eu vou, eu aceito, eu acolho. E o Pai, ao mesmo tempo, vendo a aceitação do Filho, e no fundo também com dó do Filho, porque ele amava o Filho, claro que amava o Filho, e ele sabia tudo aquilo que o Filho haveria de enfrentar, aquele diálogo bonito, aquele diálogo de amor. O Pai pedindo por amor, porque amava a nós, os seus filhos, e o Filho aceitando, porque amava o Pai e via a dor do coração do Pai. Inclusive, eu não sei quem mais sofreu, se foi o Filho vindo e fazendo tudo isso, indo até a cruz, ou se foi o Pai vendo o pecado em nós. Por isso, justamente, meus irmãos, primeiro por causa de Jesus, que fez tudo isso, o Filho de Deus, que fez tudo isso para acabar, para eliminar, para aniquilar o pecado em nós, mas também por causa do coração do Pai. Você não imagina como o coração do Pai sofre quando vê o pecado em nós, porque o pecado não é apenas uma questão jurídica, assim como as leis de trânsito, né? A gente então infringe uma lei de trânsito, se o guarda pegar, dá multa. Se o radar registrar, se fotografar, então a gente vai ser multado. Se não fotografar, se não for pego, então a gente está livre. Mas afinal das contas é uma multa só. Não, meus irmãos, o pecado não é assim. O pecado desfigura. O pecado destrói. E o pecado destrói a coisa mais importante em nós. Eu sei que a própria palavra de Deus diz, e nós temos repetido, você sabe muito bem, que o salário do pecado é a morte. E a Escritura não disse isso à toa. Você sabe que salário é aquilo que a gente recebe por aquilo que faz, é a paga por aquilo que a gente faz. Não é que Deus pague, não. O autor do pecado é o demônio. E ele então acaba pagando a gente por aquilo que a gente fez. A gente é bobo, a gente vai na conversa dele, a gente segue a tentação, a gente segue as sugestões dele, a gente vai no impulso da nossa carne, da nossa concupiscência e faz aquilo que não deveríamos ter feito, mas acabou dando vontade, a nossa concupiscência pediu, a tentação nos afogueou. A gente então acabou fazendo, a gente acaba sendo bobo nas mãos do inimigo, e ele imediatamente, depois que a gente fez, já vem com a paga em cima da gente. E realmente, o pecado leva à morte. A morte espiritual, a primeira coisa. Depois, a morte psíquica, a morte psicológica. E quanta gente morrendo e quanta gente já morta por consequência do pecado. E quanta gente morrendo fisicamente. Eu fiquei aturdido diante de estatísticas mostrando a quantidade de jovens que têm morrido no mundo inteiro e têm morrido no Brasil por causa de bebida, já bebida, de álcool, por causa de droga, por causa de AIDS e por causa de suicídio. E se dizia, o suicídio é o pior deles. Porque isso vai à raiz da coisa. A bebida faz a pessoa fazer loucuras. A droga é a droga, e ela leva a pessoa a fazer loucuras, e a própria droga vai matando. A AIDS também, depois que contraiu, acaba levando à morte. Mas o suicídio vai à raiz. E realmente o pecado tem feito isso. E não se engane, o pecado não é inocente, ele não é bonzinho, o inimigo não é bonzinho. Pelo contrário, na verdade, aquilo que a palavra de Deus diz em João 10:10 é facílimo de guardar. Parece que Deus deixou para a gente memorizar e ir muitas vezes nesse evangelho, evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, onde está que o ladrão, e já a palavra ladrão já diz claro, ele está roubando, não é dele. O ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. As três coisas em sequência. Primeiro, roubar. Ele rouba de Deus, não é dele, não pertence a ele. Ele rouba da família. Ele tem roubado os nossos filhos, tanto quanto tem roubado os nossos pais. E tem roubado a todos nós, adultos e jovens. Tem nos roubado da igreja, tem nos roubado de Deus, tem. Para depois nos levar à morte, como eu dizia. A morte física, mas não é a pior. A morte psicológica e a morte espiritual. E tudo começa com a morte espiritual, porque o pecado já leva à morte espiritual. Daí, como consequência, a morte psicológica. E por fim, até mesmo, a morte física. Eu volto a dizer, eu fiquei aturdido quando vi essa estatística da quantidade de jovens, principalmente, que morrem por essas causas. Bebida, droga, AIDS e suicídio. Não seja tolo. Pelo contrário, hoje é um dia de nós ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus. Hoje toda a liturgia nos fala de arrependimento. Eu tenho um colega que é professor de linguística, e ele numa palestra uma vez disse que a melhor maneira que ele encontrou de definir a palavra arrependimento foi na expressão do caipira, arrepiar caminho. Ele disse que o arrepiar do caipira é que traduz bem o arrependimento. Porque realmente, graças a Deus, a gente arrepia caminho. A gente ia por um caminho, viu o perigo ali, viu o risco ali, até mesmo encontrou um animal, encontrou uma serpente, a gente imediatamente arrepia caminho. Meus irmãos, é isto. E é isso que a gente precisa fazer. Claro, é muito bom quando o arrependimento é também sentimento. Mas veja, o arrependimento não é apenas sentimento. Ele é muito mais, ele é uma decisão da vontade. onde a gente, pela graça de Deus, arrepia caminho, percebeu que estava no caminho errado, percebeu que ali era um caminho arriscado, um caminho perigoso, e pela graça de Deus também, a gente arrepia caminho e fica longe do caminho. Já viu uma pessoa que viu cobra ou aranha lá num caminho? A pessoa até fica assim, né? Até fica assim. Você diz, não, a gente já matou a cobra. Mas a pessoa diz, não, eu não vou. Não vou de jeito nenhum. É desse jeito. E aliás, nós precisamos fazer assim. Porque infelizmente, nós temos brincado demais com o pecado. Não é à toa que já no começo da Bíblia, o inimigo aparece na forma de uma serpente. Você sabe tudo aquilo que a serpente é, além do veneno dela, o comportamento, a conduta própria da serpente. No seminário eu tinha um colega chinês, que por ser chinês, ele fazia umas coisas muito esquisitas, né? Ele gostava de brincar com cobra, e pegava cobra assim pelo rabo, e brincava até cobra venenosa mesmo. O bendito do chinês gostava de brincar com aranha e com escorpião. Até eu lembro uma vez que o bendito do chinês encontrou, porque no seminário, com muito entulho, de quando em quando, ali à beira do Paraíba, muitas pedras, apareciam escorpiões, e o bendito do chinês acabou pegando um escorpião e colocando no vidro. E na hora do recreio, às escondidas dos professores, dos superiores, né? Lá o chinês trazia o escorpião dele no vidro, abria o vidro e lá fazia, começava a fazer brincadeiras com o escorpião, ficava aquela rodinha. Quando aproximava-se algum dos superiores, ele logo guardava, escondia. E o chinês guardava o escorpião lá na carteira dele, no salão de estudos. E um dia apareceu o vidro do chinês aberto e o escorpião não estava. Você imaginou o pânico da nossa classe? Provavelmente foi um dos superiores que acabou descobrindo e achou melhor maneira abrir, pegar, matar o escorpião. Mas o que nós, garotos seminaristas, sofremos de pânico, chinês e muita chinesinha por aí brincando com serpente, brincando com aranha e brincando com escorpião. É, em vez de arrepiar caminho, está até acariciando serpente, está até acariciando aquela aranha caranguejeira bem peluda, né? Vai lá até gostando do peludo da aranha caranguejeira, brincando com escorpião. Nós não sabemos a loucura que estamos fazendo. E hoje o Senhor vem nos dizer, meus filhos, é preciso arrepiar caminho, e tudo começa justamente por essa oração. Veja onde eu comecei. Aqueles homens quiseram deixar o mundo para viver uma vida santa, mas eles sentiam que o pecado não estava apenas no mundo, não. O pecado estava neles. Eles fizeram a experiência de São Paulo, o pecado que habitava neles e as consequências do pecado que eles traziam ainda. Eles queriam purificar-se, eles queriam uma vida santa. E como é que eles começaram? Repetindo centenas e centenas de vezes todos os dias essa oração. Não era oração pela oração, como se fosse uma oração privilegiada, né, que faz isso como se fosse uma mágica, uma oração mágica. Não, porque nessa oração, em primeiro lugar, Jesus, Filho de Deus, Salvador, com todo o conteúdo que eu acabei de lhe dizer, Ele é o Salvador, o único Salvador. Tem piedade de mim, que sou pecador. Gente, são os extremos. Ele, o Filho de Deus, Salvador, e eu, pobre de mim, pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Onde nós estamos reconhecendo e confessando diante do Senhor que nós somos pecadores. Reza comigo. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Vai mais fundo. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Veja, aquele fariseu orgulhoso não viu em nada o seu pecado, só viu as coisas boas que ele fazia. E aliás, meus irmãos, todos nós fazemos coisas boas, graças a Deus. E fazemos, e deixa eu até dizer, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Fazer coisas boas é obrigação. Claro, é bom fazer coisas boas, mas afinal das contas, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Mas aquele fariseu não via nada dos seus pecados, do pecado que nele habitava. E o que disse Jesus? Ele saiu dali do mesmo jeito ou até pior. Enquanto que aquele outro, aquele publicano, lá no fundo, ele nem ousou chegar na frente. Lá no fundo, ele batia no peito e dizia ao Senhor: piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. É esta oração que os homens do deserto pegaram e apenas acrescentaram, porque o Salvador é Jesus. Jesus, Filho de Deus, Salvador, vai comigo. Tem piedade de mim, que sou pecador. Sabe por que tudo começa? Em nós reconhecermos o nosso pecado. E aliás, isso já está na palavra de Deus, na primeira carta de São João. Se você é rápido na Bíblia, vai comigo. Carta de São João, não é Evangelho, é carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Carta de São João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Estamos enganados, redondamente enganados. E deixa eu dizer uma coisa: uma das táticas do inimigo atualmente é fazer com que a gente não reconheça o pecado, achando que o pecado é coisa normal. Afinal das contas, um momento de fraqueza, eu errei, eu pequei, mas até as pessoas falam muito em limitação, as minhas limitações. Bom, é uma limitação minha. Muitas vezes até no ato penitencial as pessoas falam em limitações, mas limitações são limitações. Eu não preciso me arrepender das minhas limitações, porque são limitações. Na verdade, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Gente, além das nossas limitações, isso é uma historinha para boi dormir, das nossas limitações. Eu sei que nós temos limitações, mas além das nossas limitações, e é um grande homem quem disse isso, foi São Paulo. E aqueles homens do deserto que queriam ser santos e foram grandes homens, eles compreenderam que tudo começava pelo reconhecer o pecado, reconhecer o pecado em si. Mas não é assim mesmo? A cura de qualquer doença começa pelo diagnóstico, e médico nenhum é tolo de ir medicando ou ir fazendo uma cirurgia sem fazer o diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É o reconhecimento. Vai indo com exames e tal, sintomas, até pegar a causa, até pegar a doença. É como se a gente pegasse a doença. Daí sabe qual é a doença, sabe qual é a raiz. Daí pode atingir na raiz. Da mesma forma, gente, Já imaginou o médico obediente? Não, é uma limitação, doutor. Eu estou com uma dorzinha aqui assim e tal, né? Uma dor que já pegou aqui, tudo aqui por aqui, já pegou nas costas, o coitado está com um câncer, né, que já pegou o fígado e tudo mais. Você sabe que o câncer no fígado é tremendo, né? Doutor, eu estou com uma limitaçãozinha. O cidadão já está verde, né? Por causa do câncer no fígado. Desculpe falar assim, só para você perceber o que a coisa é. Doutor, eu estou com uma limitaçãozinha. Oh, bom filho, vamos ver aí como é que é a sua limitaçãozinha. Eu vou dar um pouco de água de açúcar para você, um calmantezinho para você ficar mais calmo. Gente, é assim que nós temos cuidado o pecado. Não dá para continuar cuidando o pecado assim. Se câncer é câncer, e se AIDS é AIDS, e se András é András, o pecado é pecado. É que nós não compreendemos ainda tudo aquilo que o pecado é. Para entendermos o pecado é olhar o crucifixo. Eu sei que muita gente diz que esse nosso crucifixo, ele é muito agressivo. Não, ele não é agressivo, pelo contrário, ele é muito brando. Não sei se você sabe que esse crucifixo foi feito com as imagens do sudário, porque no sudário estão justamente as marcas. O sudário não conseguiu captar todas as marcas da flagelação e da crucifixão, mas captou muitas. E justamente uma pessoa técnica confrontou o resultado do sudário e foi fazendo as marcas no corpo de Jesus. Esse crucifixo, ele retrata o que foi encontrado no sudário. Até existe um livro de uma pessoa perita nisso, expert nisso, e lá está. Realmente, na primeira vista, choca, mas aí está a demonstração do que é o pecado. Se você quer entender um pouquinho o que é o pecado, ore para a cruz, ore para Jesus, ore para as chagas de Jesus. Não são limitações, não. Pecado é pecado, e é preciso chamar as coisas pelo nome. E esse termo não fica desatualizado. Pelo contrário, hoje ele anda escondido do jeitinho de András. Parece um pozinho branco, igual a todos os outros, mas ele continua com a mesma virulência, a mesma força de envenenar e de acabar com vidas, e de acabar com pessoas, e de acabar com jovens. E nós não podemos ficar satisfeitos, tranquilos. Nós precisamos ir à raiz, e você precisa ir à raiz. Tudo começa pelo reconhecimento do pecado, porque o próprio São João já começa nos dizendo, e a palavra é inspirada: se dizemos que não temos pecado, vão que são limitações, são fraquezas, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas logo continua versículo 9: mas se reconhecemos os nossos pecados, e a tradução da Bíblia da Ave Maria põe um parênteses aí dizendo: Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Gente, é impressionante isso. Acompanha comigo. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Impressionante. Deus já está. É isso que essa tradução quer mostrar. Deus já está no ato de a gente reconhecer o pecado. Porque o médico sabe muito bem, na hora que no diagnóstico ele descobriu a doença, descobriu a raiz da doença, ele descobriu o vírus que atacou aquela pessoa, uma grande libertação já aconteceu. Agora é apenas combater, porque a causa já foi atingida. E que beleza, Deus quer tanto libertar-nos do pecado. É, não é apenas questão de perdão, não. Claro, Deus precisa nos perdoar, porque nós tivemos culpa, mas é muito mais do que culpa. Deus quer nos libertar do pecado. Então Deus quer tanto nos libertar do pecado, que na hora que a gente reconhece o pecado, diz a palavra de Deus, Deus aí está, É como se ele chegasse junto. Chegamos, meu filho, chegamos. Você reconheceu o pecado? A salvação já começou. Agora é apenas ir até o fim dessa salvação, desse resgate. Mas já chegamos à raiz. Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Gente, é isto. E é justamente por isso que o inimigo tem nos anestesiado, e é verdadeiramente uma anestesia que ele tem dado a nós, de maneira que a gente vai levando a vida assim flauteada, pecando, pecando, pecando, pecando, pecando, e todos os fins de semana aquela quantidade de pecado e tal, a gente se acostuma, já vive no pecado, e é insensível, e o pior que vai para a missa, o pior que toca na missa, canta na missa, pior ainda, comunga. Não confessou, ou se confessou, confessou por cima. Não houve reconhecimento, não houve arrependimento. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Deus hoje está nos falando, e nos falando forte. É preciso romper com o pecado. É preciso combater o pecado, como se combate AIDS, como se combate câncer, como se combate. A gente tem dó, a gente tem piedade, a gente tem misericórdia da pessoa que contraiu AIDS. A gente tem muita misericórdia da pessoa que contraiu câncer. Mas nós combatemos o câncer, combatemos a AIDS, não combatemos o aidético, não combatemos o canceroso, mas combatemos a AIDS, combatemos o câncer para arrancar, para aniquilar com o câncer, com a AIDS. Nós aniquilamos, nós combatemos o pecado, amamos o pecador, temos misericórdia, temos compaixão, temos paciência com o pecador, mas combatemos o pecado nele. Fala, mestre Nelsinho. Padre, quando o senhor falava essa passagem, eu lembrei do Duda, nos anos 80. Conversei muito com o senhor sabe disso, o pecado da masturbação. E na capelinha de hospital lá de Piquete, que o senhor bem conhece, ele foi rezar por mim. E eu estava assim, me acusando muito. A princípio não, depois foi revelado em oração sobre esse pecado da masturbação. E enquanto o senhor lia, eu falava junto com o senhor que esse é um versículo que eu decorei. E ele me fez repetir uma vez: se conhecer os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. E eu dizia, não, Deus não me perdoa. Ele fala, leia de novo, se reconhecemos nossos pecados. Eu, na terceira vez, eu não consegui não afirmar a misericórdia de Deus. Mas para isso, eu precisei tirar a máscara e reconhecer diante dele que eu não estava vencendo a masturbação, e como aquilo estava me machucando. E que libertação que foi aquela oração que ele fez por mim. E o senhor conhece bem a comunidade de Piquete nos seus começos, como nós éramos firmes mesmo. Até corrigir o diário espiritual do outro, dar nota, as meninas faziam conosco. Mostrar, dava nota no diário espiritual. É, você está mais ou menos, cria vergonha na cara, escrevia assim mesmo, vê se faz direito. E os nossos grupos, nosso ministério de música, parece que não se fala dos nossos pecados, que é só uma casca. Tem-se vergonha de falar dessas coisas, de buscar ajuda. Então eu sinto que hoje, com essa sua pregação, desculpa interromper, mas eu senti que desde o ato penitencial, o senhor quer que concretamente eu falei da masturbação na minha vida, que foi uma luta de muita confissão. O padre sabe disso, estou confessando perante vocês, e muita confissão, muita eucaristia, e buscando sempre, foram muitas quedas, mas eu precisei viver esse versículo 9, reconhecer o meu pecado, e aí experimentar a misericórdia e caminhar para o sacramento. Eu vejo concretamente Deus está nos falando hoje, não podemos voltar para casa da mesma maneira que nós estamos aqui. E ao mesmo tempo, Nelsinho, aquele grupo de vocês lá, todo mundo estava muito tranquilão, né? Exatamente. Não havia nada de mal. Exatamente. O Nelsinho se achava o único pecador. E um dia que vocês rasgaram o verbo, como é que foi? Então, porque eu ia para a congregação e o pessoal começava a louvar o Senhor. E tinha até uma menina que falava assim, ó, Jesus, eu te louvo. E eu olhava para a cara dela e falava, nossa, mas que menina santa, meu Deus. E eu tão pecador. Eu ficava, eu tava na masturbação, não conseguia sair mesmo. E aquele rapaz, né? Oh, Jesus, quero ser arrebatado aos céus. Fechava o olho e ainda piscava assim, ó. Eu falava, Jesus, leva ele, leva logo, Jesus, por favor. E eu me acusando, eu ficava me torturando, e eu sou tão pecador. Aí chegava no coordenador e falava, coordenador, vamos fazer uma reunião, só os rapazes, só as moças, eu tô com uns problemas aí. E coordenador é cheio de rezar em torno, né? Vou discernir. Falava, vou rezar em torno. Aí ele rezava em torno, e eu naquela semana de novo, chegava em casa, não vou fazer, caía na masturbação. De novo a reunião, de novo, lá no final de semana. E a outra menininha, Jesus, oh Jesus, que jeito. E o rapaz, oh Senhor, tu és tudo para mim. E eu olhava, meu Deus, olha que santo. O coordenador, vamos rezar em torno. E assim foi um tempo. Até o dia que ele resolveu, vamos fazer então essa reunião. Chamamos pessoal bom de cura interior, bom de oração. Júlio Brebal, Alcides, Zé Pretinho, com os homens. E outra turma da pesada com as mulheres. Quando começou a oração, já levantei e falei, gente, olha, eu não aguento mais, estou na masturbação. Faz tempo, faz muito tempo, viu? Que eu estou aqui com vocês, que eu toco, que eu canto, mas eu estou na masturbação e não consigo sair. Falei e sentei. No que eu falei, o pessoal parece que criou coragem. Lembra aquele Jesus, quero ser arrebatado? Ele levantou e falou. O outro santo também levantou e falou. Minha boca quase caiu no chão, gente. Sabe quem era o santo? Eu. O que tinha ali? Vou falar rasgado, gente. Ali tinha Roberta Close, tinha Jesse Valadão, tinha todo mundo. Nós precisamos colocar a luz nas coisas. E o nosso ministério de música tem que ser mais que um grupinho que se une para cantar e para pôr máscara. Nós temos que colocar a nossa vida na luz. Hoje é o dia que o Senhor está nos dizendo isso. Se reconhecemos os nossos pecados, enquanto ficamos guardando para nós mesmos, mascarando até com espiritualidade as nossas limitações, enganamos-nos a nós mesmos e chamamos a Deus de mentiroso. Deus não está aí. Mas na hora que nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos o nosso pecado, gente, existem duas coisas: a confissão, sacramento. Mas você sabe que São Tiago diz: orai uns pelos outros e confessai uns aos outros os vossos pecados para serdes curados. Está ou não está em São Tiago? Está, as duas coisas: orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros, além da confissão, sacramento, onde nós confessamos os nossos pecados ao sacerdote, que é o sacramento, existe também o confessar o nosso pecado uns aos outros. Claro, você não vai dizer isso para qualquer um, mas graças a Deus o Nelsinho veio e rasgou o verbo, rasgou o véu. Nós precisamos também rasgar com pessoas capazes de nos compreender, mas ao mesmo tempo de nos ajudar. Talvez o seu grupo, o seu ministério, precise fazer isso que o grupo do Nelsinho fez. Talvez o seu ministério esteja cantando bonito, mas patinando espiritualmente, não sai do lugar, né? Você faz e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Vocês estão correndo, já estão com a língua para fora e vocês não conseguem sair do lugar, patinando. Porque ainda andam mascarados, desculpe. Ainda andam mascarados, vivendo na hipocrisia. Na hipocrisia, como disse o Nelsinho, né, aqueles arrebatamentos. Não vou nem repetir o que o Nelsinho fez aqui de gestos. Talvez tocando, né, de olhinho fechado, cantando de olhinho fechado, músicas muito arrebatadas de paixão por Jesus, mas cheio de paixão no coração, cheio de paixão na sexualidade, cheio de estragos na própria vida, eu não estou desfeiteando ninguém. Pelo contrário, assim como o Senhor quer ir a fundo, e como médico, quando nós chegamos lá, no pecado, quando o diagnóstico leva à raiz, o Senhor se alegra, e a própria palavra diz: Deus aí está, hoje, graças a Deus, eu quero chegar junto com você. E quando nós chegarmos juntos lá, Deus chega junto também. Não tenha receio de desmascarar o pecado, o seu pecado pessoal, e cada um de nós o nosso pecado pessoal. Entrarmos realmente, gente, no reconhecimento do pecado, e aí no arrependimento, que quer dizer arrepiar caminho, onde um vai ajudar os outros. Quando nós vemos que todos nós somos pecadores, porque não há novidade nisso, é a carta aos Romanos: todos pecaram, estão sob o jugo do pecado. Impressionante, o nosso acampamento começou com Romanos 7, onde São Paulo diz: infeliz de mim, quem vai me libertar deste corpo de pecado, desta carne de pecado, que me leva ao pecado, que me impulsiona para o pecado. Você sabe que o próprio São Paulo diz, ninguém sabe qual era o pecado de Paulo, ou aquilo que pegava Paulo. Paulo disse que ele carregava em si um espinho na carne. E se ele fala em espinho na carne, não era qualquer coisa. E que ele rogou a Deus que arrancasse esse espinho, e Deus respondeu para ele: basta-te a minha graça. Paulo, durante muito tempo, sofreu a humilhação daquele espinho na carne. O que aconteceu com Paulo? Aconteceu com Paulo aquilo que aconteceu com os homens do deserto. Eles sentiram na própria carne o pecado, o espinho do pecado. Reconheceram porque sentiram, disseram, falaram e foram firmes: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Eles não paparicaram o pecado, não paparicaram a serpente, a aranha, o escorpião. Não, pelo contrário, eles reconheceram, viram que serpente é serpente e que escorpião é venenoso, e eles se puseram a combater a partir do reconhecimento, e percebendo que eles eram impotentes, como nós somos impotentes diante da serpente, diante do escorpião. Somos ou não somos? Claro que somos impotentes diante do escorpião, impotentes diante da serpente. Precisamos da graça de Deus. Eles buscaram justamente: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. E foram lutando, e pedindo, e saiu ou não saiu, Nelsinho? Saiu. A gente sai do pecado, a gente rompe do pecado. É que nós, infelizmente, não temos vergonha na cara, nós vivemos paparicando o pecado. E hoje o Senhor vem dizer: não é paparicando o pecado se trata com luvas de boxe. É no muro, gente, é no muro. Nós não podemos continuar paparicando o nosso pecado. Se reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar o pecado e para nos purificar de toda iniquidade. E eu quero terminar com você com a beleza do Salmo 31. Vai comigo, pega na sua Bíblia o Salmo 31. Digo mesmo, a beleza do Salmo 31. Eu quero muito que você acompanhe a leitura pela Bíblia. Nós vamos direto para o versículo 3. Salmo 31. Salmos com a TEB, com uma tradução da CNBB, Salmo 32. Ele começa assim: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. E vem o versículo 3. Enquanto me conservei calado, guardando, escondendo o meu pecado, miraram-se os meus ossos entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-se minhas forças como nos ardores do verão. Versículo 5: então eu confessei o meu pecado e não mais dissimulei. Você sabe o que é dissimular, não é verdade? Não mais eu disfarcei, não mais fiquei enganando, não mais fiquei mascarando, não mais dissimulei a minha culpa. Veja, é no reconhecimento. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Gente, aí está o segredo. É nessa decisão: vou confessar. E confessar é patentear, é como chegar diante do juiz e dizer: fui eu que cometi aquele crime, e foi assim, assim, assim, assim. Rasga, conta tudo para o juiz. O que não acontece na terra, que na hora que a gente conta para o juiz aquilo que fez e se confessa como réu, o juiz perdoa. Isso na terra não acontece, com Deus é isso que acontece. E aí está o segredo. Disse: vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, o meu pecado, e vós perdoastes pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Pula para o versículo 8. Vou te ensinar, disseis, é o Senhor dizendo, vou te mostrar o caminho que deves seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Veja o amor do Senhor. Eu vou repetir o versículo 8. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queira ser inteligência como cavalo, como moar, é como o burro, né? Moar aí é uma palavra bonitinha, como o burro, que só o freio e a rédea submetem seus ímpetos, de outro modo não se chegam a ti. Veja o Senhor dizendo: não seja burro, meu filho, não seja burra, minha filha, não queira ser sem inteligência como o cavalo, como o moar, que só o freio e a rédea submetem seus ímpetos, de outro modo não podem chegar a ti. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Versículo 8: vou te ensinar, vou te mostrar o caminho que deve seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queira ser sem inteligência, como o cavalo, como o moar, que só o freio e a rédea submetem os seus ímpetos. Pelo contrário, diz o que está lá no versículo 5: então eu confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Eu disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Vai fundo. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou o pecador. Misericórdia. Vai ficando em pé. Vai assumindo. Vai confessando. Vai admitindo. Compaixão. ao povo dá novo alento, a tua graça e pena. Olhando para a cruz de Jesus, misericórdia. Só as mulheres, bem forte, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Toda força. Diante do Senhor os seus pecados, volte os seus braços, as suas mãos para Jesus, Ele está presente. Aqui está o sinal, é a cruz. Rasga, rasga agora o coração, rasga também o verbo, rasga, rasga, rasga, vai à raiz e vai contando, vai dizendo para o Senhor os seus pecados, para onde está a raiz, para onde você infelizmente escondeu, para onde você disfarçou. Obrigado, Senhor, porque podemos confessar diante de Ti o nosso pecado e rasgar o nosso coração, Senhor, diante de Ti. Misericórdia, Senhor, perdão. E todos nós, sacerdotes, diáconos, seminaristas, ministeriados, cantores, instrumentistas, você em casa, todos nós suplicando ao Senhor, conversando diante dele os nossos pecados, pedindo. Vós que não quereis a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Dá-nos, Senhor, a graça da contrição e do arrependimento, que começa pelo reconhecimento do nosso pecado. E daí o confessar o nosso pecado, porque nós admitimos o nosso pecado. Nós não aceitamos ficar no pecado, mas admitimos que pecamos, admitimos que somos pecadores. Dá-nos, Senhor, a graça. Sim, é uma graça que vem do Teu Espírito Santo. A verdadeira contrição, o verdadeiro arrependimento vem do Teu Espírito, Senhor. Sim, pelo Teu Espírito Santo, dá-nos a graça. Faz cair sobre nós agora, Senhor, esta graça de contrição, Senhor. Sim, que os nossos corações estejam contritos, Senhor, humilhados diante de Ti, Senhor. Que o reconhecimento caia sobre nós, Senhor. Que o arrependimento venha sobre nós. Batiza-nos, Senhor, com um batismo de arrependimento, um batismo de penitência, Senhor, e leva-nos à verdadeira contrição, ao verdadeiro arrependimento, porque aí está o começo de tudo. Senhor, Tu não queres a morte do pecador, mas Tu queres que ele se arrependa, se converta e viva. Porque enquanto o inimigo veio para roubar, matar e levar à perdição, o Senhor mesmo disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Sim, Senhor, dá-nos vida, Senhor. Dá-nos vida a nós que somos pecadores. Nós confessamos: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. E dá-me, Senhor, e dá-me a graça da contrição, a graça do arrependimento, de rasgar o meu coração e de rasgar também os véus todos e confessar, Senhor, o meu pecado. Confessar a Ti, Senhor, confessar ao sacerdote, confessar uns aos outros o nosso pecado, Senhor, para sermos perdoados e libertos de toda iniquidade e começarmos uma vida de santidade como os padres do deserto, Senhor, e como tantos outros, Senhor, que viveram esta graça. Eis-nos aqui pecadores arrependidos, querendo trilhar um caminho novo. E obrigado, Senhor, porque pões diante de nós este caminho novo. Misericórdia, Senhor. Canta, canta conosco. Um juramento e digamos ao Senhor que nós cremos nisso tudo e professamos a nossa fé, especialmente no Pai que enviou o seu Filho por causa do pecado, e nele, o Filho que se fez pecado por nós e matou o pecado na carne, indo até a cruz. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eu tenho que confessar a você mais uma vez que não era minha intenção dizer isso. Pelo contrário, se fosse pelos meus caminhos, seria um caminho totalmente diferente. Como é bom a gente ser dócil. Eu fui dócil à música, tudo começou por aí e saiu tudo isso. Eu tinha certeza, era isso que o Senhor queria. Jesus Cristo é o Senhor.